ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Para começar o programa, tem André Luiz Ferreira. Ele é presidente, fundador da Missão Vida em Guaxupé. André, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Pássaro da Ilha. É um prazer estarmos aqui. Prazer é todo nosso, o André, tá recebendo você aqui para falar de um assunto tão bacana, tão bonito e ao mesmo tempo tão problemático e tão difícil, né? Verdade. De ser coordenado e de ser dirigido aí. Para quem não sabe, né? A rádio fala para muitas cidades, a gente fala para mais de 50 cidades aqui no município. Então, o que que é a Missão Vida? A gente está falando do que exatamente? Então, Antônio Cláudio, a Missão Vida aí, ela surgiu aí há 2 anos e 8 meses com um único propósito, de ajudar pessoas que perderam o controle da sua vida, que estão em situação de rua, né? Em situação aí muitas das vezes aí de abandono, né? E nós criou a Associação Missão Vida para exclusivamente para esse fim, socorrer vidas. Por quê, André? Então, Antônio Cláudio, é uma história bem longa, sabe? Eu passei por esse pedaço tudo aí, né? Me tornei um quase morador de rua. Por 27 anos a minha vida perdeu o controle, né? E graças a Deus hoje eu me encontro liberto aí, já vai para quase 6 anos e meio, quase 7 anos. E estamos aí já há 3 anos na Missão Vida, quase 3 anos, e fora da Missão Vida nós já fazia esse papel de encaminhar pessoas que nos procuravam, né? Através do quê? Através da mudança que houve na minha vida, né? Do que eu digo assim, que Deus teve misericórdia da minha vida, né? Com a minha força de vontade também, porque senão nada teria acontecido, né, Antônio Cláudio? Ah, com certeza, né? O mais importante é a força de vontade da pessoa. André, mas quando você fala que você mudou de vida, você passou esse período grande aí, né? Eu do lado errado, não sei. Isso. Se a gente pode falar assim. O que que aconteceu? Qual foi a chave da mudança? Chave da mudança. Olha, Antônio Cláudio, primeiramente, eu não aguentava mais. Eu tava caminhando a passos largos aí pra morte, sabe? Tava morrendo, né? E devido aí também a família, né? Comecei a ver meus filhos crescendo e começou a bater um algo diferente dentro de mim. Eu fui, tá na hora de mudança. Passei por várias internações, ao total aí foi 17 internações. Você pode falar qual que era o problema, André? Álcool, droga, tudo. Remédio, psiquiatra. Eu era assim, Antônio Cláudio, tudo que eu fazia eu gostava. Se eu comesse doce, tinha que comer até passar mal, sabe? Então eu não tinha eu não tinha controle sobre a minha vida. Você entendeu? Quem tava controlando eram as drogas. É as drogas. E eu vejo que tem pessoas também que não são só álcool e droga que levam ela a perder o controle da vida dela, né? São outros fatores também que a gente tá ali disposto a orientar ela. Tem os psicólogos também, né? A gente tem o psicólogo que atende também. A gente tem a preocupação também, Antônio Cláudio, da família, cuidar do ente querido também, que ele precisa muitas das vezes ser cuidado, né? Para poder a pessoa tá voltando, estando reinsernida na sua casa, que eu falo assim, que tanta gente fala tanto em reinserção social, mas eu vejo assim que o lar é o primeiro maior desafio. Todo seguro de qualquer pessoa, né? Não é verdade? Então, se o lar não estiver preparado, não adianta ter serviço, não adianta ter emprego, não adianta nada, se o lar não estiver preparado para isso. André, para mim entender, até a gente chegar aqui na Missão Vida, aí você teve essa mudança, você mesmo percebeu que estava na hora de mudar, né? Teve essa chave aí que ó, tá na hora de mudar e começou a mudar, mas qual foi o primeiro passo? Abraçar realmente a família, correr aí pro porto seguro da família, e aí você começou essa mudança, esse processo de mudança? O Antônio Cláudio, é assim, ó, a Missão Vida, nós não falamos de religião lá. Lá nós falamos exclusivamente de um ser que eu acho que especial para todos, né? É Jesus Cristo, certo? Eu abracei em Jesus, você entendeu? Lá nós, a nossa metodologia lá é o evangelho, certo. O evangelho que todos conhecem, sem mas placa muito de igreja, sem, né? Placa de igreja. Nós pegamos Jesus, que cura, que salva, que liberta, né? E que transforma a vida, como transformou a minha. Literalmente, Jesus, ele é único, né? Deus, ele é único. Então, quer dizer, todos têm uma Bíblia em casa, todos têm o evangelho, mas muitas das vezes deixa de lado. Às vezes só serve de enfeite, né? Só de enfeite. É. Pra dizer que tem, né? E eu decidi, Antônio Cláudio, abraçar em Deus, porque Deus, ele é único, né? Todo mundo acredita em Deus. É. Aí foi a mudança. Aí, né? Foi a mudança. Aí você começou a fazer esse, aí você se recuperou, né? Se livrou dessa questão aí das drogas, do álcool. A partir daí que você começou a querer ajudar os outros, ajudava na rua? Como é que era? É, tipo assim, Antônio Cláudio, aí eu ficava nas praças, né? Como a grande maioria aí fica em praças. No começo é tudo muito bom, né, Antônio Cláudio? Vamos falar aí, eu costumo ser muito claro, tem gente que às vezes nem entende o meu jeito de falar, de eu ser. Uma cerveja é muito bom, né? Opa! Um chopinho gelado é muito bom, mas a consequência para algumas pessoas se torna terrível. O problema é a pessoa saber o quanto tem pode, gente, né? Que pode, e tem gente que não pode, né? E eu sabia que eu tinha recaídas com cerveja sem álcool, entendeu? Sim. Cerveja sem álcool. Então hoje eu entendo que não, eu não posso, não quero, você entendeu? Não admito isso mais na minha vida. E o que que acontece? E Deus me tirou eu da sarjeta, sabe? Porque eu pedia dinheiro pra rua, dinheiro nas praças, dinheiro pra tomar dentro de casa, principalmente com a família, né? As famílias entendem muito bem o que eu tô falando aqui, que quem tem uma pessoa dessa dentro de casa é muito difícil. E Deus me tirou dessa situação e abriu as portas da minha vida. Aí começamos a trabalhar com pessoas no ramo da moda, você entendeu? O ramo da costura. E Deus foi transformando a minha vida e eu fui permitindo isso acontecer, Antônio Cláudio. E as pessoas começaram a ver essa mudança. Você entendeu? Porque amizade, o simples, né? Fato de deixar de usar droga, de deixar de... Não, qualquer um deixa. Você entendeu? Mas a grande sacada de tudo isso é deixar de ser droga, meu amigo. Você entendeu? O comportamento, né? Você ter que dar um, tipo assim, parar aquilo ali, né? E começar uma nova história. E as pessoas vão me procurar, principalmente a minha vizinhança, né? Que eu moro num bairro lá em Guaxupé, ali, Jardim São Judas, fica perto da Santa Cruz, Parque 1, Parque 2. Tenho muita amizade, graças a Deus, e começamos a deslocar pessoas para fora de Guaxupé. As pessoas já te procuravam para ajuda. Para ajuda. Viam na tua mudança, opa, peraí, o André mudou, ele pode me ajudar a mudar. Isso. É mais ou menos isso. Eu digo muito na Missão Vida que nós não podemos ser egoístas, né, Antônio Cláudio? Com certeza. Só para mim. Não, eu consegui o próximo que... Não, a gente tem que estar sempre pronto a estender a mão. Né? E isso é o grande segredo da Missão Vida, estender as mãos. Aí começamos a levar a gente, Antônio Cláudio. Ah, eu não tenho condição financeira. Conheço, não é barato, né? É. Você mandar pra fora. Isso, aí, conheço lugares que não se cobravam. Ah, eu conheço lugares também que se exigia algum pouco, uma cesta básica. Comecei a conhecer, fazer contatos com lugares que faziam a triagem com a família, quantos são, e assim por diante. E quando eu fui dar por conta, Luiz, ô Antônio Cláudio, eu já estava envolvido até o pescoço. Não tinha mais como voltar. E como eu disse para você, Antônio Cláudio, o que que acontece? Simplesmente eu ouvi o chamado na minha vida. E graças a Deus, Deus tem honrado nós até o dia de hoje. Eu costumo dizer que nós ali na Missão Vida, nós somos um instrumento usado por Deus para levar boas novas a quem se encontra perdido. Aí lá 3 anos atrás, ou talvez até um pouquinho mais, surgiu a ideia, então, peraí, eu tô mandando o pessoal para fora, a gente pode montar aqui uma comunidade, uma associação para cuidar desse pessoal que tá mandando para fora. Isso mesmo. Mas daí ter ideia, até sair isso da sua cabeça e virar a realidade, o processo é longo. Antônio Cláudio, é longo, árduo, né? Muitas das vezes dolorido demais, porque desconfiança, geralmente desconfiança. Pessoa que puxa pra trás, ó, não vai dar certo, não mexe com isso. Eu vi um vídeo esses dias, né? Eu fiquei até meio, foi ontem, que como pode, né? No nosso próprio meio, pessoas que difamam um ao outro, né? Que te denunciam, que te caluniam, que te falam tanta mentira, né? Em vez de procurar saber como é que funciona mesmo, realmente. Primeiro, né? Antes de falar qualquer coisa, né? Mas eu agradeço muito a Deus que isso aí é a minoria, que ainda existe gente positiva, que acredita realmente, que vê a mudança, né? E hoje, graças a Deus, nós temos 3 segmentos na Missão Vida, né? Nós temos a unidade, que é a unidade de acolhimento de pessoas em situação de risco, né? Em situação de rua. Muitas das vezes a pessoa, ela tem família, mas os vínculos estão todos rompidos. Quer dizer, ela tem, mas não tem. Então, o município leva pessoas para nós, né? Nós fazemos a abordagem ativa, a busca ativa que se fala, né? Tudo com muita cautela, nada forçado, é quando a pessoa aceita, aí nós estamos ali pronto. Tem todo assim um preparo, por ter passado lá onde eles se encontram, na rua. Então a gente tem um outro jeito de ver a questão, né? Então a gente tem essa unidade, que é a unidade de acolhimento, né? As pessoas, ela recompõe o vínculo, volta para a família logo. Tem umas que não tem mesmo, que não tem como retornar, né? Moram lá conosco. Estamos com a unidade 2, que logo aí já tá tudo certinho aí, adolescente, com vínculos rompidos também, né? E temos a unidade 3, que é a dependência química. Então, em 3 anos, menos de 3 anos, a Missão Vida, ela tem se deslanchado, sim, graças a Deus. Deslanchou mesmo, em 3 anos. Graças a Deus. Ter toda essa estrutura aí não é fácil, né? Não é. E o adolescente é em medida protetiva, né? Não são adolescentes aí, é outro segmento que nós estamos, né? Na medida protetiva. Vai ser encaminhado pelo Conselho Tutelar, né? Pelo CREAS, pela Vara da Infância e Juventude, e graças a Deus a Missão Vida tá conseguindo romper barreiras. Você planejou isso tudo, André, de chegar aos terceiro ano aí já desse jeito ou não? Foi acontecendo mesmo naturalmente? Antônio Claudio, eu acreditava que seria assim, com tipo uns 5 anos de trabalho, a gente abriu uma nova etapa, só que aconteceu muito rápido, muito rápido. Hoje somos todos documentados, graças a Deus, desde o princípio. Porque não é fácil, né, André, você montar toda a estrutura. Às vezes a pessoa fala assim, ah, não, só lá montar uma casa, não é assim. Não é tem nada tudo, disso. Tem vigilância, não, é muito burocrático, né? Não é nada disso, é muito complicado. E eu acho que essa complicação, ela vem para somar. Sim. Ou vai ter que estar depende de todo como é o cara, adequado, porque senão eu acho que não é um trabalho bem feito, não. Tem que estar mesmo todo inscrições em dia, tudo certinho para poder fazer um bom trabalho, né, Antônio Cláudio? Com certeza. Não é simplesmente pensar, não, vou fazer e vai lá e não é bem por aí, né? E depois de 3 anos, tá valendo a pena? Voltando no evangelho, como eu disse para você no começo, se nós tivéssemos conseguido recuperar, socorrer, devolver a dignidade para uma pessoa, já teria valido a pena. E são várias pessoas. Hoje nós temos um número de muito bom, sabe, em todas as áreas, que vale a pena. É vida. Uma vida vale a pena, Antônio Cláudio. Quantas pessoas mais ou menos já passaram por lá? Você tem esse? Hoje, em 3 anos, porque a Missão Vida, no começo, nós abriu ela exclusivamente para dependentes químicos. Certo. Mas é uma questão muito, muito ampla, porque o dependente químico, se ele não parar a tempo, ele se torna um morador de rua. Né? Todos os moradores de rua, a maioria deles são dependentes químicos. Né? Começou como todo mundo começa, vai perdendo o controle, perde o controle, vai perdendo cada vez mais. E o fundo do poço, eu digo assim, tem uns que ainda não estão na rua, mas já estão no fundo de poço. Mas tem uns que literalmente estão na rua, com os vínculos todos rompidos. E a gente abriu principalmente para dependentes químicos, mas nós começou a ver principalmente no, a questão do morador de rua, né? Nós temos grandes projetos aí que já está sendo analisado, porque, Antônio Cláudio, não adianta só abrir casa para pôr gente, determinar tempo, acaba o tempo, ó, acabou seu tempo, você pode voltar. Não é assim. Resumindo, eu tô te esperando você voltar de novo, você entendeu? Você falou aquela pessoa na rua, mas você vai, vai voltar uma hora ou outra. Então, hoje nós temos as oficinas, Antônio Cláudio, é o projeto da Missão Vida. Silk Screen, você tá entendendo? É marcenaria, nós já produzimos lá bancos, mesas, sabe? Nós tem a área do Silk Screen que já tá na fase final para se poder estar fazendo aí para as empresas, para alguém que quiser simplesmente dar uma oportunidade, né, para Missão Vida aí de estar capacitando pessoas, porque o grande segredo de tudo isso, Antônio Cláudio, capacitar essas pessoas. E aonde mais tem profissional, Antônio Cláudio? Na rua. Na rua é o lugar que mais se encontra profissionais, meu amigo. Ali tem desde um tratorista, ali tem médicos, ali tem advogados, ali tem eletricista, ali tem tudo, tá na rua. E você precisa restabelecer essa dignidade de cada um deles, né? Isso, isso. Esse é o nosso propósito. E eu creio que num tempo oportuno, um tempo breve, nós estaremos com essas oficinas para capacitar pessoas. Não adianta a gente só pensar em pôr eles lá, dar um prato de comida, uma cama para ele dormir. É lógico, no momento é isso que eles precisam, a hora que se aborda eles. Mas conforme vai passando, toda esse tempo vai se passando, a gente tem que ter para eles uma ocupação. Uma atividade, né? Uma atividade. Porque senão, cabeça vazia, meu amigo. Oficina, né? Do diabo, né? Tem que ter essa atividade. Verdade. Ali para eles. Hoje nós já temos a nossa horta. Uma horta, ela é orgânica, a gente não usa nenhum produto químico, sabe? A gente, eu costumo dizer que é o nosso carro-chefe, Antônio Cláudio, a horta. Sim. Queria deixar um convite aqui, né? Que a Passo da Ilha, ela abrange muitos municípios, principalmente aqui a região Guaxupé, Guaranésia, né? Esse pessoal aqui, se puder ir lá, tá conhecendo o nosso trabalho, puder dar uma chance para nós, a verdura. E a horta é só para vocês lá ou vocês vendem também? Então, a gente vende. Ah, legal, bacana. É, porque a gente somos um projeto, bem dizer, sustentável. Esse é o sonho da Missão Vida. Isso é bom demais. Sustentável. Ó, o Dominguinho Contador tá te parabenizando pelo excelente trabalho. Valeu, lá, Dominguinho. Um abraço aí pro Dominguinho, tá ligado aí na Pássaro da Ilha FM. Um abraço pro Dominguinho. Então, a gente tem 3 anos de Missão Vida, né? A Missão Vida já ia há 3 anos fazendo esse trabalho belíssimo em Guaxupé, mas é um trabalho que depende de ajuda, né? Porque para manter toda essa estrutura aí que você falou, não é fácil. Isso não dá para sair só do seu bolso. Como é que você sobrevive? É, Antônio Cláudio, essa questão aí, ela é bem complicada, né? A Missão Vida, hoje a gente conta com doações, né? Pessoas físicas, algumas pessoas jurídicas, né, que nos colaboram conosco. Tem também essas pessoas, assim, igual eu falo pra você, que ajuda nós como? Vai lá comprar uma verdura, sabe? A gente faz esses artesanatos lá, igual eu disse pra você, bancos, madeira. Queria agradecer aqui também o seu Antônio Barreto, o pessoal lá da Reciclagem Santa Maria, Santa Marina, Santa Maria. Que ajuda nós também com esses pallets, com essas madeiras, que é de. Nossa, é de grande benefício para nós. E o pessoal de lá faz os trabalhos. Faz os trabalhos. Monta banco. A gente tá com a criação de peixes também, logo aí eu tô na quaresma e vai ter peixe para vender para a população, né? Então a gente faz um almoço também uma vez por mês. O almoço é dentro da sede da Missão Vida, é um self-service top de linha. vários tipos de salada, vários tipos de comida, mesa de doce, sabe? É, mesa de frutas, então suco natural. Vira um restaurante. É um restaurante, literalmente. Mas quando acontece? Tem, tem, o próximo vai ser dia 11 agora do 2. Dia 11. Né? Vai ser lá na rua Adolfo Lutz, 249, Vila Toninho, pra baixo da escolinha do Catetos. Dia 11 é o próximo domingo. Próximo domingo. De carnaval. Domingo de carnaval. Mas aí o pessoal tem que comprar antes o ingresso, a gente, na hora, como é que funciona? A gente pede assim, Antônio Cláudio, para as pessoas tá entrando em contato com a gente antes, né? Porque conforme as pessoas vão pagando assim, a gente já vai comprando as coisas para fazer o almoço, né? E para ter um certo controle do que vai ser feito de comida. Tá. Né? Qual que é o número então para entrar em contato? É, o número é o 9-8864-1977. Fala com a Andréia. Certo. Viu? Repita pra gente, André, por favor. Tá joia. É o 9-8864-1977. Andréia. Perfeito. Vamos fazer um intervalo comercial. A gente volta aí pra dar sequência nesse bate-papo com o André Luiz. Tem perguntas já chegando aqui. A gente vai já, logo após o intervalo comercial, atender estes ouvintes. Rapidinho, a gente tá de volta. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. A primeira entrevista de hoje é com o André Luiz Ferreira, ele é presidente e fundador da Missão Vida de Guaxupé. André, chegou uma perguntinha aqui agora para você, e até já tô também compartilho com a mesma opinião aqui da nossa ouvinte. Ela fala assim: Antônio Cláudio, nunca ouvi falar dessa clínica. Não tá faltando um pouquinho de divulgação da Missão Vida, não, André? Ok, Antônio Cláudio. Um abraço aí pra ouvinte, né, que tá fazendo a pergunta. Eu nem vou citar o nome dela, certo. Depois ela faz uma outra questão que eu vou abordar também com tá você. Tá joia. É o seguinte, eu tenho muito cuidado com a respeito da divulgação do nome da Missão Vida. Por causa do quê? A questão marketing. Hoje virou muito marketing, né? Então eu levo isso aí muito a sério. Né, a gente até tem uma página assim da Associação Missão Vida no Facebook, né? Pode estar entrando lá, vendo o nosso trabalho, vendo a maneira que é feita todo o nosso trabalho. Eu costumo dizer que lá é uma casa, né? Lá é uma família. Eu não deixo perder nunca esse sentido família. Certo. Né? É um lugar que não se tem briga, não se tem um palavrão, não se tem discussão. Então eu preservo muito essa questão de divulgação. Muitas pessoas nos falam, sabe, você precisa divulgar mais. Mas eu tenho muita cautela nessa questão de propaganda, né? É um trabalho que eu precisamos, assim, eu e a equipe toda lá, pensar algo mais que poderia ser feito. Agradecer, né, como já disse no começo, a oportunidade de você estar nos dando por estar divulgando aqui o nome da Missão Vida, porque vai abranger muitas Sim. cidades. E então é essa questão que a gente toma muita cautela com essa Mas questão. Mas quando você deixa de divulgar, como acontece aqui com ela, muitas outras pessoas talvez poderiam ajudar a Missão Vida, acabam não ajudando porque simplesmente não conhecem. Então, é onde que eu tô falando para você, que nós estamos com a equipe lá agora, um psicólogo, assistente social, a nossa psicóloga teve que mudou de cidade, nós estamos com outro psicólogo, umas pessoas de mente mais, como é que eu posso dizer assim para você? Pensa um pouco mais para frente, mais longe. Casinha, né? Porque não adianta também eu pensar só o meu jeito, né? Se tem uma equipe, se tem assistente social, se tem tudo, eu tenho que adequar também para poder alcançar mais pessoas, né? E é um próximo passo da Missão Vida, essa divulgação aí, mas com muita cautela, Antônio Cláudio. Com muito cuidado. Com muito cuidado, muito cuidado. Ó, essa nossa ouvinte, que eu não vou citar o nome dela, ela fala o seguinte: bom dia, Antônio Cláudio, gostaria de ter o número do telefone da Missão Vida, né? Ela está dizendo aqui que nunca ouviu falar da clínica, né? Como eu disse, ela fala que tem um irmão, o irmão dela está na rua há algum tempo já, ele foi internado várias vezes. Aí o que acontece? A família, como você falou, a família vai lá, busca, leva ele para casa, ele toma um banho, ele fica lá um dia, dois dias, depois volta de novo para a rua. Ela diz aqui que ele é um ótimo pedreiro e eles não sabem mais o que fazer. O que que ela, que é essa nossa ouvinte, que essa família pode fazer? É como eu te disse, né, Antônio Cláudio? Tá cheio de profissionais na rua, né? Infelizmente, por algum motivo ou outro, perdeu o controle da vida, né? Eu queria deixar aqui, pode deixar um telefone para ela entrar em contato? Claro, claro. É o 988640592. Fala com o André. Tá. Ou, se não, o 988641977. Fala com a Andréia. Para nós poder ver se pode estar falando com essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento. E eu queria dizer algo para ela. Eu costumo, assim, acreditar numa coisa muito certa, que há um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não aconteceu, que ela não venha perder a esperança que um tempo breve aconteça. E o jeito de abordar essas pessoas, Antônio Cláudio, como recebe elas, como se lida com ela, determina o que ela vai ser. Muitas das vezes, Antônio Cláudio, eu me recordo aqui agora que há 4 anos atrás, eu estava saindo para fazer uma viagem, que eu trabalhava com roupa, eu vi aquele padre da Canção Nova, padre Robertinho, se não me engano, não lembro agora o nome dele. Eu tava saindo de madrugada e eu liguei a televisão, né? Fui coar um café, ó, que eu tô saindo, eu escutei ele falar assim: aqui não se tem abstinência. A síndrome da abstinência, né? Aquela fissura, aquela. Aí me chamou a atenção, eu fui olhar. Ele falou: sabe por que aqui não tem, dando uma entrevista, essa fissura, essa síndrome da abstinência? Porque a abstinência é quando a pessoa está livre da questão, ela está abstinente. Quando ela tem essa questão da síndrome, ela dá aquela fissura ou a vontade de usar a droga. Ela não chama abstinência, é síndrome da abstinência. Porque lá era recebido com amor. Resumindo numa palavra só, o amor supera tudo. Sabe, tem hora que você tem que ser mais firme, você tem que ser mais enérgico, mas tudo com muita cautela, tudo com muito amor. O André, é muito complicado, eu fico imaginando aqui a situação dessa família. Ali não falta amor da família, dela, pelo jeito, né? Dela aqui, pelo menos dela aqui, que tá preocupada com o irmão. E a primeira coisa, eu imagino, eu nunca passei por isso na minha família, mas quando a gente tem alguém na rua, a gente traz, ele volta pra rua, depois a gente traz, a gente vai acabando perdendo a paciência, porque isso é normal do ser humano, né? Do ser humano. E a gente vai ficar, a gente vai acabar chegando uma hora que a gente vai perder a paciência com aquela pessoa. É aí que tá o grande segredo, é não perder essa paciência, é continuar mantendo a esperança, traz uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e continuar dando esse amor, até que uma hora essa pessoa vai ter aquela virada de chave que você disse. Eu costumo dizer muito assim, Antônio Cláudio, a gente tem que fazer um trabalho em rede. Eu conheço um trabalho muito bem feito, acho que quase todas as cidades, todos os municípios têm, chama-se Amor Exigente. Sim. Não adianta a pessoa achar que está fazendo certo e às vezes ela não está fazendo certo. É onde eu falo que entra ajuda com a família. Não eu manipular a família, não. Eu orientar a família. Olha, você tem que. Se você não consegue falar não, não fala. Porque senão entra aquele ditado popular, ele vai ficando mais, vamos dizer assim, que o pessoal, né, nesse bate-papo nosso aqui, vai ficando mais sem vergonha um pouco. Sim, mas é mesmo, então, né? Vai folgando, né? Vai ficando mais folgado. Ele tem certeza que esse não seu não é verdadeiro. Porque usar droga, beber, ficar na rua, é muito bom, Antônio Cláudio. Você tem a sensação de liberdade. E essas pessoas, né, André, elas acabam manipulando a família. A família. Né? Eu entrevistei o João aqui, nosso amigo João de Gospel, João Pomba, né? E outras pessoas também falando desse assunto, e todos eles são unânimes em dizer que o morador de rua, né, o usuário de drogas, eles acabam manipulando a família, né? E eles, além disso, eles sabem quem ele manipula. Eles sabem onde chega. Ele sabe aonde ele vai, com quem ele fala, com quem eu vou conseguir. aquele que é enérgico, que fala não e não é não, porque eu voto no evangelho de novo, sim, sim, não, não. Se eu não consigo falar não, eu não falo, porque quando eu falar não, eu tenho que cumprir o não. Não, aqui você não entra mais. Não entra mais. Mesmo que não, agora é a última oportunidade que eu tô te dando. É a última. Se não consegue, a nossa cara ouvinte tá fazendo isso, procura o grupo de apoio, procura a Missão Vida. Nós estamos de porta aberta para poder conversar com ela, sabe? Orientar ela. O melhor a ser feito. E tipo assim, se precisar de alguma. Essa questão de socorrer, você tá entendendo? Saber, vai ver como é que funciona, aonde vai, para que lugar vai, quem tá na frente, quem é, como, porque muitas das vezes o desespero da família faz trocar o pé pras mãos. Você tá entendendo? Sim. E às vezes o desespero não é bom para ninguém, né, Antônio Cláudio? Com certeza. Então, volto a dizer aqui, ele já passou por várias internações, né? Mas me desculpa a sinceridade, às vezes falta um pouco mais de amor por onde ele passou também, não tô querendo julgar nenhum lugar, viu? Eu acho que todos os lugares são bons, não tem um lugar assim mal, não, mas ainda não foi a hora dele. Às vezes não foi o momento dele também, dele. Né? Ó, tem mais uma perguntinha, Antônio Cláudio, bom dia, por favor, não digo meu nome, claro que a gente não vai falar, mas meu filho começou a usar maconha, tô desesperada, não sei o que faço, pois ele é um filho maravilhoso, Antônio Cláudio. Por favor, pergunte aí pro André o que faço. Toda vez que eu pergunto para ele, ele nega, mas eu sei que ele está usando. Pergunta pro André o que posso fazer para ajudar o meu filho. Que situação dessa mãe, né? Difícil, Antônio Cláudio. E mais uma vez também se torna assim, eu falo assim, não é difícil para mim, porque a nossa metodologia é essa, de orientar famílias. Dependendo, eu queria deixar aqui ela o telefone, depois a gente vamos falar. Pode de novo o telefone. De novo, André. 988640592 e 988641977. No Facebook também tem a página de vocês, tem, né? Tem a página Associação Missão Vida. Procurou a Associação Missão Vida, vai encontrar lá, pode mandar mensagem. Você pode, vai... pode sim. Vai ser um prazer responder, vai ser um prazer também poder conversar com uma mãe? É, uma mãe. A mãe então, tá perguntando. Conversar com essa mãe, né? Vai ser um prazer. Se ela se sentir assim, de conversar com a gente poder estar conversando com ela. Antônio Cláudio, existe três etapas: uso de drogas, uso abusivo de drogas e existe a dependência química. Tem gente que usa. Tem gente que toma uma cerveja, tem gente que... Você tá entendendo? Tem gente que já é abusivo. O abusivo já é perigoso. Porque hoje já começa a colher frutos negativos. Não sei se você tá compreendendo. Tô entendendo. Os ouvintes também, né? Se quiser mandar alguma pergunta, pra gente poder estar falando algo mais em cima disso. Tô entendendo. O uso, hoje você pode passar nas lanchonetes, é normal, a pessoa tá ali tomando... chope, torre de chope, uísque, só que de repente ela já começa a ser um uso abusivo, ela precisa beber mais. Ela não consegue mais viver sem aquilo. Não, ainda não. Ainda não, ainda não, não chegou lá. Ela se tá abusiva, vamos supor, ela é uma pessoa que toma uma cerveja hoje, amanhã, aí de repente ela começa já a tomar duas vezes por semana. Porque uma não dá, não tá. Você entendeu? Aí de repente esse uso começa a ficar abusivo. Abusivo, e ela já começa a ter resultados negativos. Tá, o que que é esse resultado? Prejudicar ela e o próximo. Sim. Vamos supor, ela dirige. Na ida e vinda, ela é pela polícia. Quer dizer, ela já está tendo um resultado negativo. Sim, atropela uma pessoa. De repente, aonde que começa a entrar a questão do uso abusivo? Eu preciso de tomar um anti-inflamatório 5 dias. Ali eu não consigo ficar 5 dias mais, sabe, sem o álcool, e eu já começo já a ter que tomar ou usar alguma coisa, que aquilo ali já começa a ficar um ciclo perigosíssimo. E desse ciclo para dependência, ela se torna fatal, é rápido, é na noite pro dia. A hora que a pessoa vê, perdeu-se o controle totalmente, né? Aí aquela pessoa que já não consegue mais ter o controle sobre a vida dela. Quem já está controlando ela é o álcool. Aí começa a perder, começa a ter advertência no trabalho. Você está entendendo? Começa a chegar atrasado. É aquela pessoa maravilhosa, igual essa mãe disse. Gente, eu quero dizer aqui uma coisa. São pessoas maravilhosas. Ô André, no caso dessa mãe aqui em específico, ela disse que ela, o filho começou a usar agora. Então ainda é tempo. É tempo do quê? Dela já procurar uma clínica, dela conversar com o filho. Que orientação você passa para essa mãe? Isso, aqui? Eu vou falar para ela especificamente. Se ela procurar a Missão Vida, eu precisaria realmente estar conversando com ela para saber a profundidade de tudo isso. De tudo isso. Porque a maconha é uma droga perigosíssima. Todo mundo diz maconha, ah, é normal, tal, é para tirar um barato. É uma das portas de entrada para as outras drogas e para o estado de esquizofrenia. Certo? Hoje, graças a maconhas, muitas pessoas são esquizofrênicas. Tem tratamento? Tem. Tem uns que não tem mais. Perdeu já o controle. Né? Hoje está tendo muita droga sintética, né? Já é depois e assim por diante. Mas a entrada é a maconha. Começa tudo por ali, né? Só que eu preciso conversar literalmente com essa mãe para saber o estado do filho, porque às vezes ela consegue ganhar ele ainda. Ela não precisa literalmente estar internando ele. Casos e casos, Antônio Cláudio, você entendeu? Eu quero citar um exemplo aqui. Eu fiquei internado uma época com uma pessoa em uma cidade fora de Guaxupé, uma das primeiras internações minha. O rapaz, ele bebia água de 5 em 5 minutos, e aquilo foi me tirando o sossego. Eu falei, mas quem que é isso? O cara era usuário compulsivo de Coca-Cola, você entendeu? A família fez o quê? Internou ele, porque ele bebia 12 litros de Coca-Cola por dia. Ia causar também um dano para a saúde dele. Sim. Né? Então, para essa mãe, a gente precisava sentar, conversar, porque às vezes não é a questão de estar o quê? Internando o filho. Você entendeu? Tem vários programas excelentes, sem ser principalmente internação. Agora, volto a dizer, a gente precisa sentar e conversar com essa mãe. Porque às vezes a gente pensando em ajudar um filho, a gente vamos estragar o filho dela com a internação, né? A gente precisa ver idade que ele tá, quanto tempo que ele usa, se ele já tá tendo alguma perca negativa. A gente precisa literalmente estar conversando. Entender a situação. Entender a situação. Que estágio ele está desse uso, né? Isso, eu não posso estar falando para ela, não, é internação, às vezes não é. Então, vamos repetir mais uma vez, eu tô sendo muito repetitivo nessa questão, mas até para o pessoal poder anotar o telefone. Eu quero até te agradecer. Repita aí pra gente, André, o telefone. O telefone nosso da Missão Vida é o 98864-0592 e o 98864-1977. E voltando a dizer aqui, ó, o amor, ele tem que ser exigente. O amor é a base de tudo. Quem ama, exige. Né? Não só é exigido, né? Eu tenho que exigir, não só eu ser fazer a minha parte, né, o Antônio Cláudio. Então eu queria muito falar com essa mãe depois aqui do programa, se ela puder nos ligar, ela puder entrar em contato, vai ser um prazer. E com a outra pessoa anterior, lembrando que toda quinta-feira aqui em Guaranésia às 20h30 tem reunião do AA. Essa reunião acontece na sala anexa à loja maçônica Paz, Harmonia e Concórdia, quinta às 20h30, também é interessante, muito, né? Faz um trabalho bom bacana. O trabalho do AA, O Amor Exigente também está sendo implantado aqui em Guaranésia. O Amor Ótimo. Exigente é um projeto, né? Um projeto de muito interessante também. Eu já recebi aqui pessoal do Amor Exigente também. Eles estão fazendo reuniões, se eu não estou enganado, na quinta-feira. Na quarta-feira aqui em Guaranésia, acho que é quarta, né? Não, lá em Guaxupé, sei. Mas aqui em Guaranésia eles reúnem, acho que na quinta-feira. Que bacana. Mas até se a Ivonete, que faz parte do programa, se ela estiver ouvindo nesse momento, se puder mandar pra gente aqui o horário da reunião e o dia, acho que vai ajudar. Eu conheço a Ivonete, é super do bem também. Sim, conheço fantástico. A Silene. Eu conheço esse também. Pessoal aí, pessoas do bem, gente. Tá envolvido com gente do bem, André, tá vendo? Glória a Deus. Ó, Antônio Cláudio, pergunta aí pro André se essa clínica também aceita mulheres de outras cidades. Eu não quero me identificar porque sou muito conhecido. Não, a gente não vai identificar de maneira nenhuma. Mulheres, por enquanto, não, André. Antônio Cláudio, é igual eu disse pra você, a Missão Vida no começo, ela começou para dependentes químicos. Hoje nós estamos aí para a terceira unidade, mas o nosso propósito em breve é a unidade feminina, né? É, logo, logo, muito em breve estaremos atendendo aí, porque a gente vê a grande procura, né? Pela a gente quase não feminina. Tem na nossa região, não, né? Tem, é muito difícil. Eu acho que aqui só tem, acho que em São José do Rio Pardo, se eu não estou enganado. Não sei. Quando mais... alguém nos procura, eu tenho um grupo que eu encaminho para Itamonte. Você entendeu? É longe de Guaxupé, é um trabalho muito sério, muito do bem. Tanto é que eu me espelho neles. André, felizmente o nosso tempo tá acabando aqui. O pessoal tá pedindo aqui mais uma vez, me manda o número aí da missão, não deu para pegar o número. O André vai repetir já. Vai ser um prazer. É, eu quero muito falar com o André assim. Mandei uma solicitação de amizade no Face do Missão Vida. Legal. Então por lá mesmo você já pode mandar o recadinho. Tá, joia. Por lá você já começa essa conversa aí. Repete então o telefone mais uma vez, André, por Antônio favor. Cláudio, agradeço aí por, né? E eu acho que eu vou passar também o WhatsApp. Por favor. Para ele estar gravando o WhatsApp, né? Para ele se mantendo um contato. É, o WhatsApp é o 99250-2066. Vou repetir os telefones, que é o 98864-0592. E o outro é 98864-1977. Antônio Cláudio, eu queria aproveitar a oportunidade aqui que vocês nos concederam para estar falando a respeito, se alguém puder colaborar com a Missão Vida. Como é que faz, André, para colaborar com vocês? Então, quais são as maneiras? Além de participar do almoço que acontece agora, isso, no outro domingo, dia 11 de fevereiro. Próximo domingo, né? 11 de fevereiro. Quanto que é o valor lá do almoço? R$15, self-service, pode comer à vontade. Criança não paga, viu? Adolescente também não paga, não, porque pode ir que vai ser muito bem servido. Vai ser arroz, dois tipos de arroz, dois tipos de feijão, bife a rolê, salada variada. Se for um adolescente de 15 anos com 2 metros de altura, aí paga. Aí, né? Paga, né? Aí tem que pagar, porque senão é comum, né, Antônio? Então vai ter macarronada, mesa de doce, salada variadas, é muito gostoso, além do louvor ao vivo. Não é simplesmente o almoço. É um lugar de paz. A pessoa lá tem um açude, sabe? Tem um lugarzinho gostoso. As pessoas adoram ir lá. Bacana. Queria deixar aqui, quem puder estar ajudando a Missão Vida aí, com alimentos, com roupa masculina. Hoje o grande problema, que você estava até me falando antes do ar, é a questão de alimentos, né? E de roupa, né? De vestuário, né? Isso, a gente passa uma grande dificuldade a respeito disso. Vestuário masculino, né? Mas eu não tenho masculino, mas pode ser o que tiver. Que a gente faz bazar, a gente tudo reverte em dinheiro para Missão Vida. Legal. Queria agradecer também aqui o pessoal do Sementes do Amanhã, aqui de Guaranésia, que nos abençoa muito a Missão Vida, viu? Eles sempre estão socorrendo nós. Quero aproveitar o programa aqui também, agradecer a todos, desde o menorzinho até o maior. Que Deus abençoe a vida de cada um, que graças à colaboração de cada um, esse projeto está conseguindo romper barreiras. Onde fica o Missão Vida em Guaxupé? A Missão Vida fica na rua Adolfo Lutes, número 249, Vila Toninho Zeitune. Fica para um pouquinho descendo ali a escola do Catetos, a escola infantil do Catetos, no Morrão. Certo. Para baixo ali do Catetos. O pessoal chegar em Guaxupé, pergunta onde fica, né? A Isso. Escola Catetos, aí por ali o pessoal já vai encontrar. Vai ali lá a Missão conhecer Vida. A Missão e aceita Vida. Pessoas de toda a região. De toda a região. Não só de Guaxupé. Isso. Né? A ouvinte que perguntou de mulheres por enquanto não, mas aceitam de toda a região. Isso. Deixa eu deixar uma ênfase aqui, a dependência química, a sede da Missão Vida é nessa rua, Adolfo Lutz, que nós cuida de moradores de rua e a unidade 2, que vai ser para adolescente. E a dependência química a gente trata em outro lugar. Certo. É outra base. Mas é na matriz, na sede da Missão Vida, que se resolve tudo. Que se faz todo o contato, okay? Com vocês. André, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Antônio Cláudio. Parabéns pelo trabalho. O WhatsApp então é o 99250-2066. Isto. Né, para ficar mais simples. E Associação Missão Vida no certo. Facebook. O pessoal pode entrar em contato por lá também. Ok. Obrigado, Deus abençoe, André, a todos. Andréia, né? Obrigado a você. Obrigado, isso. Andréia, também aqui pela presença aqui no estúdio. A gente vai para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para conversar com o Paulo César Gomes, ele que é coordenador da Atenção Básica em Saúde de Tapiratiba. Então continue por aqui, continue no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.